Abre a porta e fica à vontade, porque essa noite vi que eu só penso em nós. Linda, eu sei que tá tarde, essa ligação foi só pra ouvir sua voz. Eu amo sua boca, seu beijo e seu cheiro. Ela dança me olhando e mexe no cabelo. Ela para tudo por onde passa, do nada me liga e fala: tô no Rio de Janeiro. E pega a canga e vai pra praia. Aproveita a gata porque o tempo não para. Vejo ela deitada na sala, sabe que o que nós tem dinheiro não para. Cifras, cifrões, minhas visões, versos, versões de como ela conquista corações. Então deixa de bobeira e vem cá. Tu sabe que sexta-feira não dá, porque eu devo tá cantando em algum lugar. Preta, vamos aproveitar. Então deixa de bobeira e vem cá. Tu sabe que sexta-feira não dá, porque eu devo tá cantando em algum lugar. Preta, vamos aproveitar. Sexta-feira não dá, mas na segunda-feira eu tô passando aí. É só escolher o lugar, depois das sete eu tô livre pra gente ir. E é que eu morro de saudade como sempre, tô longe, mas tô lutando pela gente. Que falta me faz aquele carinho, se nós não tá junto é claro que eu tô carente. Brita, vem cá, fica mais um pouquinho. Dita, vida, não dá pra isso ter fim. Até que enfim que eu te encontre, lembra daquele segredo que eu te contei? Ou será que eu sonhei? Com ela do lado acho que eu sou rei. Então deixa de bobeira e vem cá. Tu sabe que sexta-feira não dá, porque eu devo tá cantando em algum lugar. Preta, vamos aproveitar. Então deixa de bobeira e vem cá. Tu sabe que sexta-feira não dá, porque eu devo tá cantando.